O Azedinho passeia pela Europa com o pai e a mãe quando visitam um campo de nudismo. E aí ele pergunta por que há homens bem dotados e outros nem tanto. É, bem, meu filho, é que os bem dotados são cultos. Tenta explicar o pai. Os outros são ignorantes. Aí ele dá a explicação e vai e sai pra pescar. Ao voltar à noitinha, ouve do Azedinho. Ô, pai, a mãe entrou na barraca com um homem muito culto. Mas quando saíram, ele tinha esquecido tudo que sabia.